Um, dois, três e... Oh, girl, eu te dou o céu. Uma flor, duas noites nesse motel. Neste gol, me amarrou seu blue jean Chanel. Tira sua camisa, que o resto eu vou tirar. Isso você vai lá. Puff, puff, puff, we. Mistura o baco com esse haxixe. Coloca a flora no toca-discos. Nós nessa cama fazemos hit. Girl, love, love, love me. Aqui em São Paulo, lá em Paris. Sei que é bandida tipo Alequim. Nós combinamos não só no drip. Girl, agora você entende porque por onde eu passo chamam de OG. Girl, daqueles que ninguém prende, mas agora ama, tá preso a ti. É, eu sei, é inacreditável, shawty, mas você tem que deixar fluir. Quando você viu assim igual a mim, igual a você eu também nunca vi. Girl, oh girl, eu te dou o céu. Uma flor, duas noites nesse motel. Me instigou, me amarrou seu blue jean Chanel. Tira sua camisa, que o resto eu vou tirar. É só você falar. Nós esse Chinese bar, Chinese bar. Sushi é tão louco como você sempre está. Sempre muito está. Chique, me parece que o tempo para. O tempo para. Baby, eu odeio quando você cala. Você cala. Ok, ok, eu sei que deixei a desejar tudo bem. Imaginar, imaginei, imagem sua na frente daquele mar transparente. Parece a Beyoncé, só que melhor cai aqui entre a gente, girl. Nós lá em Palm Beach, nós lá em Palm Beach. California Weed, California Weed. Você quente que, gata, eu quase me queimei. Desculpa, deixa triste, ou hackear seu Insta. Tudo por si, o Miss. Gata, eu também errei. Me dá um sinal, se quiser ou se não. Oh, oh, céus, hoje eu vou te ver de novo. Baby, dá um sinal, se quiser ou se não. Oh, oh, céus, hoje eu vou te ver de novo. Eu vi seu bizu, eles também viram. Califórnia chique, isso já me deu nos nervos. Tava tão propício, arrumar intriga. E você me deu um beijo. Até lembrei do primeiro ano, sossego. Sabe que eu sou sincero e não cinzeiro. Pra apagar fogo de palha, sabe como eu fico se tiver de saia. Nunca dou um erro, muito menos falha. Do jeito que rebola, sua vida é uma metade. Liga no meu celular, onde você estiver, só deixa eu te buscar. Eu tô no caminho e vou adiantar. Tô apaixonado e sei que nessa fase. Baby, me dá um sinal, se quiser ou se não. Oh, oh, céus, hoje eu vou te ver de novo. Baby, me dá um sinal, se quiser ou se não. Oh, oh, céus, hoje eu vou te ver de novo. Oh, já que tu meu zoou, I don't know. Vem no mó break de Nike Blue. Oh, senta que te quero mais. Sei que tu não é nada shy, baby, baby. Paca de copão no baile, dois L online, nine, não. Minha mão desliza naquele falcão. Sinto seu cheiro molhando edredom. Na maciota um bom som, baby. Faz da madruga um mundão. Não, para meu Deus, que tesão bom. Foda na cama e no chão. Gamo naquele teu bom tom. Olha,